Olá, o meu nome é Alfredo, tenho um problema. Sou, homossexual, é bicha, pronto. Vocês são compreensíveis. Gostava que percebessem esta opção que eu tenho estou aberto a novas experiências, como é óbvio, sim. Não estou curado ainda disto, que isto é impossível curar desde que apanhei. Prontos, eu. Como sabem, eu passei pela Casa Pia e. Bem, eu gostava que vocês passassem por um momento só para experimentar, para verem como é bom. Obrigado.